Lição 3. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, presença e atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Virtude. Testemunho cristão. A doutrina do Espírito Santo ganha maior clareza nas páginas do Novo Testamento, como também as grandes doutrinas são expressas e reveladas com maior dinamismo. Todas as sublimes verdades sobre Deus Pai e Deus Filho são mais objetivas e claras nos escritos do Novo Testamento. Os atributos divinos sobressaem com maior clareza. A beleza do amor criador e sustentador de Deus é melhor compreendida. A doutrina do Espírito Santo não é diferente. Vemos com mais precisão a ação do Espírito Santo nos escritos neotestamentários. A carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo veio trazer a revelação completa e perfeita de todas as verdades divinas, Hebreus 1.1. A partir dos registros do Novo Testamento, não há mais nada encoberto ou desconhecido ao ser humano. Tudo o que precisamos saber sobre o nosso relacionamento com Deus, inclusive sobre o Espírito Santo, está revelado. Da mesma maneira que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, na vida dos servos de Deus do passado, agiu na vida dos salvos frutos iniciais do cristianismo e continua agindo hoje na vida dos cristãos. Deus é o mesmo, nunca mudou e jamais mudará. Suas verdades são eternas. Temos em Cristo tudo o que precisamos saber sobre o seu Espírito. O Espírito Santo nos sinóticos, os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, preocuparam-se em refletir a vida terrena de Jesus. Todo o ministério de Jesus foi desenvolvido sob a ação do Espírito Santo, Lucas 4.14. O texto lido por Jesus na sinagoga de Nazaré foi Isaías 61, e o mestre conclui de maneira magistral, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, Lucas 4.21. O mesmo Espírito que inspirou o profeta atua na vida e ministério de Jesus, revelando de modo claro a unicidade divina. Lucas dá detalhes sobre a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. O anjo que anuncia Maria a escolha divina para tê-la como instrumento humano da encarnação acrescenta que todo o processo seria desenvolvido pelo Espírito Santo. Como administrador das ações divinas, o Espírito Santo seria o responsável pela introdução do Verbo Divino na experiência humana, Lucas 1.35. Sem a ação do Espírito Santo não haveria encarnação. Assim como sem o Espírito Santo não haveria ordem e beleza no universo, Gênesis 1.2. Isabel foi cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria, Lucas 1.41. Cumprindo assim a mensagem do anjo a Zacarias no sentido de que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, Lucas 1.15. Zacarias foi cheio do Espírito Santo, Lucas 1.67, experiência comum na vida dos apóstolos ao expandir a mensagem do Evangelho, Atos 4.8, 31, 7.55, 13.9, confirmando o apelo de Paulo, Efésios 5.18. Simeão recebeu a revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito o conduz ao templo no momento da apresentação de Jesus e coloca em seus lábios a gratidão pela grandiosidade da salvação em Cristo, Lucas 2.26,27. Jesus diz a seus acusadores que Davi reconheceu o Messias por ação do Espírito Santo, Marcos 12.35-37. Para Jesus, a ação do Espírito Santo era normal, tanto na vida de Davi como no ministério do próprio Cristo. Os sinóticos relatam a tentação de Jesus. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, Mateus 4.1, Marcos 1.12, Lucas 4.1, e, após a vitória sobre Satanás, é o mesmo Espírito que o conduz a iniciar seu ministério, Lucas 4.14. O Espírito Santo no livro de Atos. Atos é por excelência o livro sobre a ação do Espírito Santo. Fica claro que é o Espírito Santo que está no comando da Igreja. Toda a expansão do Evangelho segue a orientação do Espírito Santo. É pelo Espírito que Jesus dá as últimas orientações e mandamentos aos discípulos, Atos 1.2. Recebem a promessa do poder do Espírito Santo que os tornaria pessoas destemidas, como de fato foram, para testemunhar de Jesus, Atos 1.8. Esse poder viria de Deus. Seria dado por Deus. Seria Deus mesmo com eles, sobre eles e dentro deles, Conner, Walter Tomás. A obra do Espírito Santo, Juer, 1961, p. 70. p. Pedro reinterpreta as palavras de Davi no Salmo 41.9 e as aplica a Judas, ao dizer que foi o Espírito Santo que inspirou Davi a pronunciá-las. Essa aplicação petrina ao Salmo traz no seu bojo uma sublime e às vezes desprezada verdade, a ação do Espírito Santo de modo contínuo e ininterrupto na história da revelação. A compreensão dessa verdade nos prepara para interpretar corretamente o Pentecostes, Atos 2, não como fato isolado na história, mas como fato histórico que não pode ser repetido. Para o apóstolo, o Pentecostes foi acontecimento natural do agir do Espírito Santo ao longo da história. Assim como o Espírito Santo falou a Davi no passado, estava falando a Pedro e aos demais apóstolos na propagação do Evangelho. A não compreensão dessa verdade gera falsos conceitos sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nada disse aos discípulos no dia de Pentecostes. Apenas deu-lhes o poder de testemunhar que aquele Jesus que Pilatos mandou crucificar como malfeitor, Deus o fez Senhor absoluto de todas as coisas, Atos 2.23,24, 3.13,15, 5.32. Nós e o Espírito Santo somos testemunhas destas verdades. O Espírito Santo no Evangelho de João, nas cartas paulinas e demais livros do Novo Testamento, a doutrina do Espírito Santo no Evangelho de João aclara nossa compreensão de Deus e da obra redentora de Cristo. Deus é Espírito, disse Jesus à Samaritana, João 4.24. Jesus é a verdade, João 14.6. A Felipe, Jesus replica, quem me vê a mim, vê o Pai, João 14.9. Firmado nestas sublimes revelações do Verbo que se fez carne, João 1.14, João escreve os preciosos capítulos 14, 15, 16 e 17 para relatar a promessa da vinda do Espírito Santo. O Consolador não é um estranho, mas outro da mesma essência. Seria enviado, e sua missão primordial é glorificar a Cristo, João 16.14. Ele já habitava nos discípulos, João 14.17. E para sempre estava com os salvos, por isso não somos órfãos, João 14.17,18. Ao convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo faria sempre em relação a Jesus, João 16.7,11. É o Espírito Santo que daria aos discípulos a capacidade de lembrar todas as ordens de Jesus, João 14.26, inclusive servindo como mestre no caminho cristão. A missão precípua do Espírito Santo é glorificar a Cristo, fazendo conhecido as pessoas. O Espírito Santo não fala de si mesmo, João 16.13, mas, sim, de Jesus Cristo, o Salvador. O Espírito Santo no dia de Pentecostes nada falou. Não fez nenhum milagre. Apenas enalteceu o Cristo ressurreto, confirmando assim os ensinos do apóstolo João. Nos escritos paulinos, a doutrina do Espírito Santo é ampliada e melhor explicada. Graças às graves heresias existentes na igreja em Corinto, igreja que não deve servir de parâmetro a nenhuma igreja cristã, exceto para evitar os transtornos e heresias do passado, Paulo elaborou com clareza o agir do Espírito Santo na vida dos cristãos e da igreja do Senhor. O Espírito Santo habita o servo de Deus. Somos o seu santuário, 1 Coríntios 6.19, 20. O Espírito Santo nos capacita a reconhecer Deus como Pai, Romanos 8.15,16, Gálatas 4.5,6. Por isso, se alguém não tem o Espírito Santo, não é salvo, Romanos 8.9. Como salvos, temos a nosso dispor a intercessão do Espírito, com gemidos inexprimíveis, Romanos 8.25,26. Nunca sabemos o que pedir e quase sempre pedimos errado. Mas o Espírito examina os nossos corações, conhece as nossas intenções e nos auxilia. O Espírito Santo nos capacita para servir a Cristo, respeitando a nossa estrutura. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo a cada salvo como Ele quer, 1 Coríntios 12.11. Não nos cabe pedir luz, mas, sim, usar o que recebemos para glorificar a Cristo. Somos desafiados a gerar o fruto do Espírito, Gálatas 5.22, expressar na vida prática o caráter de Jesus Cristo. A sermos cheios do Espírito Santo e jamais abafar a sua ação em nosso viver diário, Efésios 5.18, 1 Tessalonicenses 5.19. Isto é possível porque o próprio Deus, que é Espírito, nos prepara para servi-lo e nos sela com o penhor do Espírito, 2 Coríntios 5.5. O Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor atua, inexiste confusão, divisão, rancor ou ausência de amor, mas liberdade plena. 2 Coríntios 3.17. O Espírito Santo é o administrador, executor da vontade da divindade. Nos escritos de Pedro, encontramos o desafio da santificação mediante a ação do Espírito. 1 Pedro 1.2. Pedro confirma de modo sublime a grande e gloriosa verdade de que o Espírito Santo sempre agiu no mundo e nas pessoas. Os profetas realizaram todo o seu ministério sob a ação do Espírito Santo. 1 Pedro 1.20,21. O autor aos Hebreus elabora uma das grandes verdades a respeito do Espírito Santo, o perigo de se rebelar contra sua ação. Rejeitar o seu convencimento. Jesus já havia chamado a atenção sobre o perigo de pecar contra o Espírito, isto é, rejeitar a Cristo como Salvador e Senhor, pois é o Espírito Santo que nos conduz a Cristo. Não admitir essa verdade significa perdição eterna. Marcos 3.28,29. Conclusão: a presença e atuação do Espírito Santo no Novo Testamento é confirmada com o apelo às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer? Isto porque é o Espírito Santo que nos leva a desejar a volta do Senhor. O Espírito e a esposa dizem: vem. Apocalipse 22.17. Só o Espírito Santo, que sempre atuou no Antigo e Novo Testamentos e continua atuando na vida dos filhos de Deus, pode gerar este anseio